Obrigado a todos e todas vos pola vosa presenza aquí nestas xornadas que, como todos os anos, desde Asmorga organizamos en conmemoración do 25 de abril. Temos hoxe aquí para falar a Custodio Braga, pois dirigente do Bloco de Esquerdas do Distrito de Braga, pois que nos vai falar sobre unha visión actual sobre o que foi a Revolución, e depois teremos un posterior debate. Nada máis dicirvos que após a conferencia teremos aquí unha pequena festa portuguesa, e a mañá sábado, a partir das 11 da noite, pois temos un acto musical co cantor portuense Rui Davide. E nada máis, xa damos paso. Ora pronto, muito boa noite, e devo dizer antes de mais nada que é com muito gosto e ao mesmo tempo com alguma estranheza que estou aqui a falar convosco, com estes amigos e amigas da Galiza, porque é a primeira vez de facto que falo do 25 de Abril, da nossa Revolução, sem ser lá entre nós em Portugal. Como devem calcular, o 25 de Abril, há 33 anos, nomeadamente nós que estamos envolvidos na intervenção política, há 33 anos que não deixamos de falar do 25 de Abril, de refletir sobre o 25 de Abril, de aprender com as virtudes que lhe reconhecemos e de tentar aprender também com os defeitos daquilo que foi o nosso processo revolucionário. Mas, de facto, estou a falar num contexto diferente daquele a que estou habituado. Inclusive, tenho-me interrogado, desde que o Ruben Reis me falou, fez este desafio de vir aqui ao Orense falar com os amigos galegos sobre a nossa história recente. A primeira interrogação que me pus foi: e eu vou falar de quê? O que é que lhes interessa? O que é que interessa ao pessoal da Galiza, a nossa revolução, que já foi há 33 anos, já foi há tanto tempo? Eu até devo dizer, acrescentar a isto outra coisa, é que se tivesse sido convidado para falar do 25 de Abril, em registro memorialista, lembrar o que foi, o que foram aqueles anos 74, 75, se me pedissem para falar em Braga ou em Viana do Castelo, eu provavelmente diria: peça um ao outro, que eu não vou. E não é só por já termos falado demasiado disso, é porque às vezes tenho a sensação de que estamos a fazer um papel, nós em Portugal, agora cada vez menos, mas nós em Portugal ainda temos alguns sobreviventes, creio eu, não haverá muitos. Da Revolução Republicana de 1910, que foi a data da nossa Revolução Republicana, e que cada vez menos, mas ainda haverá alguns que, carinhos, quase centenários, não é? Ou até centenários. Ainda há pouco tempo morreu aquele de Guimarães, com 106 ou 107 anos, que foi um dos militares que participou nessa Revolução de 1910. E aquela imagem dos velhinhos a fazerem romagens de soldados aos republicanos de 1910, já falecidos, é um espetáculo tanto ou quanto desagradável. E, quer dizer, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para enfrentar o futuro, nós estamos aqui, ou principalmente, nós estamos aqui para relembrar o passado. Apesar disso, e porque de facto o contexto é diferente, repito, é com muito gosto que aqui estamos. E também porque o assunto é importante. O assunto é importante. Nós não podia deixar de ser, em Portugal continuamos a comemorar o 25 de Abril. Hoje em dia quem comemora o 25 de Abril é a gente de esquerda. Também facilmente se compreenderá isso. E tenta-se que as comemorações sejam cada vez mais participadas, cada vez mais políticas, cada vez mais interventivas, e consigam juntar precisamente o lado da memória histórica, que não se pode perder, com a perspectivação da nossa intervenção para o futuro, e que bem precisamos dela, porque os rumos que o nosso país está a levar são de separação e de afastamento cada vez maior das promessas da Revolução de Abril de 74. Ora bom, não sendo eu historiador, que não sou, e não tendo eu uma memória de elefante que me permita lembrar de tudo, até mesmo das coisas mais importantes que se passaram naquela altura, vocês também poderão ouvir, e sem ter sido também um interveniente importante na Revolução de 25 de Abril. Quem fez a Revolução de 25 de Abril não fui eu, confesso desde já, para que não fiquem com isso. Foi o Otelo Saraiva de Carvalho e mais umas centenas de militares e depois uns milhões de populares. Eu também fui um desses milhões de populares. Na altura da Revolução de 25 de Abril tinha 17 anos. Era estudante, estava a acabar o meu liceu, o ensino secundário. Estava, portanto, no ano anterior a entrar para a universidade e já era um militante político, era militante de uma pequena organização. Aliás, todas as organizações políticas em Portugal de esquerda, a minha era da extrema esquerda, de inspiração maoísta, eram pequenas organizações, tirando o Partido Comunista Português. As restantes organizações eram organizações relativamente pequenas e com uma história ainda muito curta. Por exemplo, o partido a que eu pertencia tinha sido criado há 4 anos atrás, em 1970, e eu, com os meus 15 anos, estudante de uma escola secundária, como muitos outros, dezenas de estudantes da minha idade, uns um pouco mais velhos, outros um pouco mais novos, integramos a militância contra o regime fascista e principalmente contra a guerra colonial. E de modo que, digamos, hoje poderá parecer um bocado precoce, um bocado, quer dizer, foi cedo demais, no meio de 15 anos, e de facto o 25 de Abril apanhou-me com 17. Mas isto para dizer que, na altura, isso permitiu-me viver com muita atenção aquilo que estava a passar, porque, digamos, já tinha feito a minha iniciação política e, portanto, era um jovem politizado e um jovem, portanto, enquadrado politicamente, e, portanto, as coisas que nós vivemos-las com intensidade e fomos agentes em vários dos episódios principais da nossa revolução. O 25 de Abril. Eu podia começar a ir diretamente, portanto, ao assunto, realçando uma constatação que ainda ouvi, aliás, não é de nova, mas de qualquer modo ainda ouvi numa conferência que nós organizámos em Braga faz 8 dias, na última sexta-feira, também no âmbito das comemorações do 25 de Abril, uma conferência que foi feita por um dos nossos historiadores mais reconhecidos, mais importantes da história contemporânea portuguesa, que é o professor Fernando Rosas, também meu camarada no Bloco de Esquerda e, como eu, membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda e um dos dirigentes da Comissão Política do Bloco de Esquerda. Aliás, esse Fernando Rosas também era militante do mesmo partido que eu, mas só que ele era mais velho, não faço. Ele hoje tem 61 anos, eu tenho 50, portanto, era 11 anos mais velho. Quando eu tinha 17, ele já tinha 28, já era do Comitê Central desse partido, que era o MRPP, Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado. O Fernando Rosas, uma das ideias mais fortes que ele apresentou nessa sua conferência sobre o nosso 25 de Abril, é esta constatação que é importante e que interessa a todos, que é isto. A Revolução Portuguesa de 1974-75 foi a última revolução política radical que se deu no espaço europeu. Foi a última. Vocês tiveram aqui a Revolução de 36-39, aquilo que nos livros normalmente não é referido como a Guerra Civil Espanhola, mas está com uma revolução com profundas implicações e que deixou um rastro na história europeia. Foi havendo desde 1905 na Rússia, 1917, enfim, 17 a Revolução, portanto, em que houve de facto uma transformação radical, profunda do regime, com maior ou menor durabilidade. Em 1974-75, em Portugal, de facto, assistiu-se às últimas experiências revolucionárias radicais e digamos, duradouras e de alcance profundo aqui da história europeia. De lá para cá, a apesar de ter havido, e enfim, ter havido ainda enfim, episódios de contestação do regime capitalista, com a maior ou menor impacto na Alemanha, na Itália, mas são episódios isolados. Em Portugal viveu-se de facto uma revolução social. O país deu uma profunda cambalhota, no país as estruturas que vinham de um regime com uma duração quase de 50 anos foram completamente subvertidas. E não só a vida das pessoas, o seu espaço de vida, o seu relacionamento foi profundamente alterado, como foram alteradas as instituições, como foram alteradas, foi alterado todo o aparato legal e institucional do país. Não sei se vocês sabem que a Constituição Portuguesa, que ainda está em vigor, apesar de já várias modificações, várias atualizações que foi sofrendo ao longo, a partir de 1982, ainda tem no seu preâmbulo que Portugal é um Estado em transição para o socialismo. Isso está ainda na nossa Constituição, apesar das maiorias de direita que temos tido ao longo destes últimos 30 anos. Até a própria direita, os próprios partidos de direita, acham que aquilo, pronto, é uma tirada retórica, aquilo não serve para nada, não, de facto não obriga nada nem ninguém. Todo aquilo que era substancial foi alterado em relação à Constituição de 1976, essa sim, a Constituição que saiu e que reflete, enfim, o movimento revolucionário que tivemos. Embora atenuada, a Constituição não foi feita, a Constituição é uma Constituição revolucionária, até porque os partidos maioritários na Assembleia Constituinte foram partidos, foi o Partido Socialista, que já na altura não era um partido muito de esquerda, hoje é menos ainda do que era, na altura ele ainda dizia, Partido Socialista, Partido Marxista, eu lembro-me, ouvi gritar isso constantemente, o próprio PSD, que é o maior partido da direita em Portugal, votou favoravelmente essa Constituição de 1976. O único partido que, o Partido Comunista, obviamente, também votou favoravelmente, o UDP, que era uma representamentalista pequenina, só tinha um deputado na Assembleia Constituinte, também, claro, votou favoravelmente. Só um pequeno partido de direita, que ainda hoje é um pequeno partido, mas que é o partido mais à direita no espectro, pelo menos, dos partidos que têm representação parlamentar, que é o CDS, do Paulo Portas. Vocês que sabem tantas coisas sobre Portugal devem conhecer o figurão. Só o CDS é que votou contra essa Constituição. A Constituição de 76. Entretanto, ela sofreu processos de revisão, não é? Ela hoje está completamente descaracterizada, na medida em que foram postos de lado, bem, desde as nacionalizações, a nacionalização do grande capital e das grandes empresas, foi posta de lado a reforma agrária, foi posta de lado a própria organização do poder político que previa um Conselho da Revolução que constou na Constituição de 76. E que reunia, grosso modo, digamos, a vontade do meio militar. Todas essas coisas foram abolidas, mas ainda está no preâmbulo da Constituição que Portugal é um Estado em transição para o socialismo. Eu espero que sim, que seja verdade. Aliás, em transição para o socialismo está de certeza absoluta, como estaremos todos, porque de facto eu acredito, sou daqueles que acho que de facto o socialismo é o destino inevitável para as sociedades, enfim, europeias, para a Europa, mas isso serão outras coisas. Portanto, essa última revolução, essa constatação que o Fernando Rosas faz, enfim, é uma observação histórica, objetiva. De facto, não há movimentos políticos e sociais comparáveis que tenham acontecido no entretanto. Antes, pelo contrário, nós depois temos assistido, esta história europeia tem sido uma de regressão e de imposição do neoliberalismo, de, inclusivamente até de desmantelamento das conquistas políticas e sociais dos trabalhadores ao longo, enfim, pelo menos do século XX, não é verdade? E ainda vivemos esse período de contra-investida neoliberal. E esse marco tem também outra implicação, e que o Fernando Rosas lá, e que eu retransmito, e que isto sirva para alguma coisa. Ele também salientou isto e fez-me refletir a coisa que é esta, quer dizer, ele disse isto lá em certa altura: nem todas as gerações tiveram, nem têm o privilégio de ter vivido uma revolução. Nós, eu, apesar dos meus 17 anos, tive o privilégio de ter vivido essa revolução. As pessoas mais velhas que eu tiveram esse privilégio de viver a revolução. Muita gente, aliás, eu não sei qual é a percentagem da população portuguesa que nós temos hoje, mas uma boa parte dela já não viveu a revolução, porque já nasceu depois dela. Nós, de facto, vivemos essa revolução. E portanto, e depois, se quiserem, podemos partilhar, enfim, ver algumas coisas, e o que é isso de ter vivido uma revolução? Quer dizer, é viver coisas hoje que poderão parecer quase, até a mim parecem quase coisas incompreensíveis, surreais, que era, por exemplo, os ricos terem medo de parecerem ricos. Os ricos tinham os seus Mercedes, os seus BMWs metidos nas garagens e arranjavam o carro mais velho possível para virem à rua, para irem às compras. Os ricos não iam para as suas casas de férias, nas praias, porque tinham medo de serem insultados, assobiados, e até pior do que isso, não é verdade? Portanto, os ricos tinham medo. Os ricos estavam na clandestinidade. Nós vivemos 2 anos com os ricos na clandestinidade. Muitos estavam, de facto, exilados, inclusive, aqui para todas as regiões aqui do Estado espanhol, e particularmente para a Galiza, que era mais próximo. Refugiaram-se milhares de ricos portugueses. Outros foram para o Brasil, porque de facto eles passaram para a clandestinidade. A polícia e as forças repressivas estavam na clandestinidade. Nós militantes dos partidos de esquerda, praticamente dávamos ordens à polícia. Quer dizer, a polícia estava praticamente paralisada e tinha medo de nós. De vez em quando davam uns tiros e tal, mas grosso modo, e digamos no frente a frente, houve um período em que eles de facto tinham medo de nós. E quando havia conflitos, e esses conflitos iam desde as ocupações de terras até às ocupações de casas, às ocupações de fábricas, quando vinham os militares, as forças armadas estavam do lado dos ocupantes e nunca estavam do lado dos proprietários, dos senhorios e dos patrões. Portanto, uma coisa extraordinária também, uma pequena recordação desse tempo, que era de em permanência durante 2 anos, as grandes praças das cidades e das pequenas cidades, das vilas, estavam sempre ocupadas com grupos de centenas e de milhares de pessoas a discutirem o país, a discutirem o mundo, a discutir o que é que se ia fazer no dia seguinte, a relatar episódios que tinham acontecido naquele dia ou no dia anterior. Havia, de facto, aquilo a que se diz, portanto, o poder caiu na rua. De facto, durante esses 2 anos, o poder estava, de facto, na rua. Apesar disso, e apesar da profundidade destes acontecimentos, claro, como sempre acontece, e isto tem a ver com comemorações de 25 de Abril e do que ele representa e de aquilo em que ele nos pode influenciar para o futuro, nós hoje assistimos a uma lavagem e uma tentativa de apagar a memória daqueles anos quentes que tivemos aqui há mais de 30 anos atrás. Ainda aqui há 2 anos, 2, 3 anos, houve uma campanha nacional, estava no poder o PSD, com o Durão Barroso, que agora é o que está à frente lá da Comissão Europeia. Houve uma campanha intensa nesta altura da comemoração, estava-se a comemorar os 30 anos do 25 de Abril, portanto uma data redonda, nos 30 anos do 25 de Abril, com o alto patrocínio do Estado, sei lá quem mais, encheram o país com propaganda, e nomeadamente com aqueles outdoors, que diziam 25 de Abril, evolução. Olha, eu e o Ruben, novamente também, nós fizemos em certa altura um grupo, com outros grupos, que noutros sítios andaram a fazer isso, andámos de escadote e de spray a pintar um R antes da evolução, porque de facto o 25 de Abril foi uma revolução, e nós queremos manter a memória e as implicações que tem essa revolução. Aquilo é um grande debate nacional, ainda hoje se discute isso, e há e há, há nomeadamente gente, enfim, académicos inclusivamente, já para não falar de políticos, que têm esta tese, que é de que o 25 de Abril foi um episódio fortuito, enfim, casual, aquilo aconteceu assim como podia ter acontecido de outra maneira qualquer, porque mesmo que não tivesse havido o 25 de Abril, hoje nós estaríamos exatamente como estamos, não é? E portanto aquilo foi um episódio, foi enfim um pequeno desvio, porque a evolução estava, estava na história do país, estava nos genes do país, e nós iríamos aderir à União Europeia, iríamos, enfim, iríamos chegar ao que chegamos, iríamos para o Estado, uma democracia parlamentar e essas coisas todas. E vem o exemplo aqui do Estado espanhol. Vocês, se estivessem aqui, no Estado espanhol houve de facto aquilo que se pode chamar uma evolução. A partir de 76, dois anos depois, lá com os governos do Adolfo Soares, de facto, aqui nas várias nações da Espanha não houve as convulsões comparáveis ao que aconteceu em Portugal. E eles dizem, pode, estão a ver, a Espanha não teve revolução, e mesmo assim eles estão mais, enfim, até inclusive estão mais à frente do que nós um pedaço. Ora, eu quero crer que estão, e até nomeadamente um desenvolvimento económico, que sabemos que é desequilibrado aqui pela vasta área do Estado, é desequilibrado, portanto haverá nacionalidades mais privilegiadas do que outras, mas de qualquer modo, no corpo geral, na nossa própria Galiza, isto para falar, portanto, daquilo a que nós chegámos, essa evolução até parece que foi mais proveitosa, não é? Para quem está do lado de cada fronteira, do que está para o lado de lá. E que nós chegaríamos lá de qualquer maneira. Falta, apesar de tudo, falta de facto essa observação de Fernando Barrosas. Não tiveram o privilégio de viver uma revolução. Apesar de, não sei se vocês sabem que, devem saber. Vocês sabem tantas coisas lá sobre Portugal. Lá em Portugal existe uma expressão que já vem do século XIX, para aquelas pessoas que trabalham muito, que são verdadeiros escravos de trabalho, ficou a expressão que é trabalhar como um galego. Quando uma pessoa trabalha demais, 12 horas por dia, assim, eu trabalho como um galego. Tem a ver com o passado histórico, não é? Da imigração de galegos para as cidades portuguesas, para o Porto e para Lisboa, principalmente, e ficou. Aliás, não existe só o trabalhar com um galego, também existe trabalhar com um preto, trabalhar como um mouro. Um mouro? Trabalhar como um mouro. Mas o galego será mais recente. Nós hoje sabemos, e principalmente aqui da região norte de Portugal, e particularmente do nosso distrito, do distrito de Braga, e portanto aqui do Minho, de Trás-os-Montes hoje, milhares de trabalhadores portugueses emigram para a Galiza, não só emigram para a Galiza, vêm trabalhar para a Galiza, depois regressam a casa, nomeadamente gente que trabalha na construção civil, não é? Até porque a nossa região, ali do distrito de Braga, por via da crise da indústria têxtil, tem índices de desemprego muito acima da média nacional. E também tem crise na construção civil. E, portanto, há muita gente a vir trabalhar para aqui. E, portanto, hoje a situação é aquela de que vocês podem criar a expressão de trabalhar como um minhoto. Não é? Trabalhar como um minhoto, e com isso tem a desforra do nosso passado. No entanto, e fecho este capítulo dizendo que, mesmo assim, eu gostaria, enfim, gostarei se futuramente também tenham a vossa revolução. Duas ou três coisinhas sobre a revolução propriamente dita, até para nos situarmos nisto, porque a revolução portuguesa tem uma coisa, enfim, que eu suponho que será maltratada na maior parte dos casos, mas que tenha, ouço eu dizer, que já disse que não sou historiador, mas que mesmo no campo da elaboração histórica, que a revolução portuguesa aparece com um destaque especial porque contra o que é costume, nomeadamente, sei lá, por exemplo, nos países latino-americanos, em que normalmente as forças militares e institucionais de um Estado normalmente são contra-revolucionárias, estão sempre do lado da contra-revolução. Ora, em Portugal aconteceu uma coisa completamente inversa. É que quem fez a revolução foram os militares. Os militares do exército colonial fascista foram os agentes, os operacionais que derrubaram o poder do Estado fascista. Isto numa primeira observação é estranha, mas que deixa de ser estranha se fizer uma leitura de maior proximidade, se formos ver de facto quem eram esses militares e o que é que esses militares, a importância que esses militares tinham na sociedade portuguesa naquela altura. Ora, em 1974, Portugal era a única, eu ia dizer era uma das, mas Portugal era o único país europeu que mantinha um império colonial multicontinental. E em 1974 Portugal já estava envolvido numa guerra colonial em três frentes, em Angola, em Moçambique e na Guiné-Bissau. A guerra tinha começado em Angola em 1961, portanto há 13 anos. Portugal chega aos anos 70 com esse esforço de guerra, um pequeno país com 10 milhões de habitantes, cerca disso. Chega aos anos 70, a 71, já com o Salazar morto e sucedido pelo herdeiro, lá pelo Marcelo Caetano. Chega, portanto, com essa guerra de 13 anos, e que para o país representava isto. Tinha tido uma mobilização de 1 milhão de pessoas, portanto 1 milhão de homens, de rapazes, de jovens, que tinham passado pela guerra colonial. Contabilizava nessa altura cerca de 10 mil mortos em combate. Tinha cerca de metade disso, cerca de 5 mil feridos, muitos deles estropiados, gente em cadeira de rodas, nas minas, lá na guerra de guerrilha. E gastava 40% do seu orçamento de Estado no esforço de guerra. E é óbvio que este esforço de guerra que Portugal conseguiu fazer, que não tem comparação, há um esforço de guerra que alguém já, inclusivamente, este está também um dado curioso, alguém já fez essa comparação, e só para termos uma ideia, que tendo em conta a dimensão do país e os meios, os recursos do país, o esforço de guerra de Portugal nessas guerras de África ultrapassa 9 vezes o esforço de guerra americano na guerra do Vietnã. Por exemplo, basta uma constatação tão simples quanto isto, enquanto me é dado saber, um americano incorporado obrigatoriamente lá nas Forças Armadas, depois daqui deixou de ser voluntário, mas um americano normalmente tinha uma comissão de 6 meses, nomeadamente em situação em cenário de combate. Os nossos soldados portugueses estavam 3 anos numa dessas colónias, onde a Guiné, ou em Angola, em Moçambique, o que somado ao ano, um ano e entre um ano e meio que tinha de preparação antes de embarcar e de ir para a guerra, fazia com que os nossos rapazes, e eu conheci muitos na altura, eu ainda não fui atento, quer dizer, não cheguei lá, tinha 17 anos, como já disse, mas os meus vizinhos mais velhos, todos eles, só mesmo quem fosse de facto muito deficientes, é que não eram incorporados nas Forças Armadas, passavam 4 anos no serviço militar, isto é, um homem, um rapaz, na altura ainda não se incorporavam mulheres, tirando umas enfermeiras paraquedistas, eram as únicas mulheres que havia na tropa naquela altura, mas iam para a tropa aos 20 anos, regressavam, os que regressavam, aos 24 anos, 4 anos depois, e a maior parte deles estavam separados das famílias, dos amigos e dos vizinhos esse tempo todo, porque não havia férias, não havia dinheiro para eles virem da Angola, que fica lá na outra ponta, lá no sul da África, não é? Para virem cá 15 dias, de vez em quando. Eles estavam 3 anos, de facto, separados da família. Era um esforço de guerra gigantesco para os nossos moços, que eram incorporados à força. Isto para falar dos militares. Mas não foram os soldados que fizeram o golpe de Estado, o golpe de Estado que conduziu ao 25 de Abril. Também não foram os generais que fizeram o golpe de Estado que conduziu ao 25 de Abril. Aliás, o regime fascista teve várias histórias de golpes, de tentativas de golpes, de gente alta hierarquia das Forças Armadas que tentaram depor o Salazar, mas sempre coisas frustradas e tal. Ele bateu o pé, eles assustavam-se, pediu desculpa. Não. Quem fez o 25 de Abril foram os capitães. E porquê os capitães? É tarde, é aquela coisa, movimento dos capitães. Portanto, chamava o movimento das Forças Armadas, chamava-se o movimento das Forças Armadas e chamava-se também o movimento dos capitães. E porquê o movimento dos capitães? Porque os capitães eram os mais graduados dos oficiais, do Exército, da Força Armada, da Força Aérea e da Marinha, que tinham efetiva participação nos cenários de guerra. A partir de capitães, os majores, não sei se aqui a designação é a mesma, o major já é um oficial de Estado-Maior, já é um burocrata, é um tipo de gabinete que dá ordens. O capitão é aquele que anda no mato com os soldados, comanda uma companhia que pode ter 300, 400, 400 homens e comanda-os durante 3 anos. Aliás, os capitães já iam, eles davam a instrução aqui aos soldados, acompanhavam, viviam, dormiam com eles nas mesmas camaradas e iam depois para Angola, ou para Guiné, ou para Moçambique, com esses homens que eles conheciam. Os capitães, diziam o Fernando Alves, é verdade, os capitães eram pais, eram psicólogos, eram tudo para aqueles soldados. Agora, somem a isto os oficiais subalternos. Dos capitães, abaixo dos capitães, comandantes de pelotão, havia os alferes e havia os furriês, os sargentos, milicianos. E quem eram estes? Eram os jovens que, os alferes nomeadamente, os oficiais subalternos eram jovens que faziam estudos universitários e que, do cumprimento do serviço militar obrigatório, iam para, também, claro, como os outros, para a guerra. Os furriês normalmente eram aqueles rapazes que só tinham obtido como classificações escolares o ensino secundário, grosso modo. Os universitários iam para alferes, portanto eram oficiais. Os que tinham só o ensino secundário ou parte do ensino secundário eram furriês, portanto eram sargentos, mas eles eram a hierarquia disto. Os outros todos estavam lá nos seus gabinetes, estavam lá nas suas coisas e que não tinham papel ativo nisto. De maneira que os capitães foram os primeiros a perceber que aquela guerra não tinha solução militar, como nenhuma guerra colonial teve solução militar. Os americanos não tiveram solução militar para o Vietnã, os franceses não tiveram solução militar para a Argélia, apesar do enorme empenhamento que eles tiveram naquilo, resistiram há 2 anos, 3 anos. Nós resistimos, enfim, o regime da altura resistiu 13 anos. Num cenário destes, em que, obviamente, e porquê é que resistiu tanto tempo? Ora, resistiu tanto tempo porque foi uma ditadura. Não havia contestação, não havia crítica na retaguarda, como houve nos Estados Unidos em relação à guerra do Vietnã, ou como houve na França no caso da guerra da Argélia. Não havia contestação interna, não havia debate, não havia muito menos sequer discussão política. Colocar, como hoje nos Estados Unidos, uma parte lá do, e parece que até é maioritária, lá do Senado e do Congresso americano, diz que eles têm que sair do Iraque. E pronto, em 2008 e não sei o quê. Portanto, este tipo de debate político e de confrontação política, a discussão na comunicação social, a discussão entre as pessoas, em Portugal não existia. Não existia porque havia uma ditadura, havia censura, havia perseguição e punição para quem se opunha à guerra colonial. E o Salazar tinha, por exemplo, uma habilidade destas, tinha esta extrema habilidade, que era, por exemplo, no meio universitário, os estudantes que eram contra a guerra, ou que eram contra o regime, um dos castigos que ele lhes dava era mandá-los para a guerra. Ora, ele criou um barril de pólvora, que mais tarde ou mais cedo teria que explodir. E explodiu precisamente no dia 25 de abril de 1964. Constitui-se esse movimento das Forças Armadas, feito essencialmente por capitães, principalmente capitães do quadro permanente, porque nós no Exército tínhamos muitos capitães milicianos, isto é, esses tais jovens com frequência da universidade ou concursos universitários que eram incorporados, eram muitas vezes desafiados para continuar mais uns anitos, não é? Eram pagos para isso e alguns ficavam e chegavam a capitães, mas sem serem capitães de carreira enfim, das academias militares, e conviviam com eles e tal. Aliás, também acabaram por participar, também participaram obviamente nisso. Portanto, estes capitães são eles que fazem aliás, de uma forma absolutamente rápida, que a preparação desde as primeiras reuniões, que até nem tinham grandes finalidades políticas, tinham questões que tinham a ver com a coisa deles, a situação deles, se eram suficientemente bem pagos para os riscos que tinham, estas coisas, depois, nomeadamente, se os milicianos acabavam por ter, às vezes tinham promoções mais rápidas do que eles próprios e tal. Eles começam a trabalhar nisto, pai, por volta do mês de setembro de 1973, a fazer reuniões clandestinas, nomeadamente nas profundas ligadas alentejanas, mas rapidamente o movimento se politiza e eles rapidamente, em menos de 6 meses, estão preparados e estão decididos e têm um plano operacional para derrubar o regime. E derrubar o regime era o quê? Era liquidar, enfim, paralisar e liquidar, se houvesse resistência, as forças fiéis ao regime, que do ponto de vista das Forças Armadas estavam praticamente todas controladas, não é? Haveria a GNR, que era a nossa Guarda Civil, não é? A GNR e as forças policiais, a PID, a polícia política, e uma outra unidade que tivesse fugido, digamos, à contaminação do programa político do MFA. Era paralisar isso, era destituir o governo. E depois tinha um vago programa. E depois o resto logo se verá. Nós temos um projeto, que é um projeto. Queremos a democracia, queremos a descolonização, resolver o problema colonial politicamente, não é? E queremos, de facto, abrir o país deste enclausuramento em Estado, este orgulhosamente sós de que se gabava o Salazar, isolado da comunidade internacional, desacreditado, alvo de sucessivas moções de censura, enfim, de condenações da parte da Assembleia Geral das Nações Unidas, etc. Tirar o país deste isolamento e, portanto, abrir o país para o mundo. Era um programa relativamente vago. Ora, os militares saem para a rua na madrugada do dia 24 para 25, cumprem todo o seu programa militar e, de facto, neutralizam a resistência do regime. O chefe do governo refugia-se no quartel-general da Guarda Nacional Republicana, portanto, nosso equivalente aqui à Guarda Civil, e pronto. À tarde do 25 de Abril, o golpe está consumado, praticamente faltava a Revolução. E o que foi a Revolução? A Revolução foram milhões e milhões de pessoas que saíram para a rua e que foram mais longe do que queriam ir os militares. Como diz o historiador Fernando Rosas, foi como que a tampa de uma panela de pressão que rebentou e que pôs na rua aquilo que estava reprimido há décadas e que fez ultrapassar aquilo que era o próprio projeto político dos militares. Todos os militares não tinham o projeto de libertar os presos políticos, havia umas centenas de presos políticos em algumas cadeias, como Caxias, Peniche. Por exemplo, os militares iam soltar aqueles mais, os doutores da oposição democrática, que estavam presos, mas havia alguns perigosos subversivos e alguns perigosos comunistas que não estavam no programa deles, que eram total. Por exemplo, os militares não se lembraram, por exemplo, de ir prender, e enfim, a PID, a polícia política, foi a população. Foram os populares que foram à sede da PID em Lisboa, o António Maria Cardoso, que os militares esqueceram, não tinham aquilo. Eles também eram meio dos gajos, mas estavam fortemente armados e eram perigosamente fascistas. E eram cães raivosos que só tinham alguma coisa a perder com aquilo. De modo que os únicos mortos no dia 24 e 25 de Abril foram 3 ou 4 pessoas que morreram precisamente abatidos por rajadas de metralhadoras disparadas pela PID nessa rua António Maria Cardoso. Não morreu mais ninguém. Só depois de haver manifestações populares, que foram essas coisas, e depois de ter havido a resistência armada da PID, é que os militares mandaram um destacamento lá para tomar conta daquilo, para ver o que é que aquilo era. E então o que é que eles fizeram? Eles levaram os PIDs para a cadeia, não foi para os prender, foi para os chafar da ira, não é? da raiva popular. E esses episódios repetiram-se e nunca mais pararam. Só pararam um ano, 17 meses mais tarde, enfim, 19 meses mais tarde, em novembro, e mesmo aí não pararam imediatamente, mas esse movimento vai crescendo e que vai levando, já estou a falar há um pedaço de tempo e, portanto, agora resumidamente, levaram de facto essa infração, essa ruptura com o que estava estabelecido, e foi levando a enxurrada. Eu sei que aqui entre vós e por todo o Estado espanhol, andaram a discutir durante uma série de tempos os partidos políticos, havia partidos políticos, não havia partidos políticos, era só associações. Ora, o programa do nosso programa do EPF também era uma coisa parecida com essa. Só que ninguém ficou à espera da autorização do MFA para que os partidos políticos que estavam na clandestinidade aparecessem. E começaram logo na primeira semana depois de 25 anos, logo para as casas que eram da Legião Portuguesa, que era uma espécie de uma falange lá do Salazar, as casas da Legião Portuguesa, as casas das juventudes fascistas salazaristas, que era a chamada Mocidade Portuguesa, e outras instituições das mais odiadas do regime fascista, rapidamente, de uma semana para outra, transformaram-se em sedes dos partidos políticos, do Partido Comunista Português, desses partidos todos da extrema-esquerda, do MDP-CDE, ou transformaram-se em sedes de associações. Por exemplo, eu era um jovem estudante, já disse, do ensino secundário, ocupámos a casa, que era a casa da Mocidade Portuguesa, ocupámos aquilo e hoje é o Instituto da Juventude, lá de Braga, ocupámos aquilo que era a casa dos estudantes, do Estado de Braga, pronto, e fazíamos para a frente, uma intensíssima atividade política, não é? Quase 24 horas por dia, onde fazíamos desde plenários, fazíamos panfletos para levar para as fábricas começam a ser, enfim, o processo vai-se prolongando, mas quem não tinha casa, havia pessoas que não tinham casas, havia casas que estavam vazias, as pessoas ocupavam as casas, não é? Um patrão que não se via às greves e às reivindicações das greves dos seus trabalhadores, eles ocupavam a fábrica e a fábrica entrava em autogestão. Os camponeses dos latifúndios do sul do país, do Alentejo, a partir, demorou um bocado, mas a partir de dezembro de 74, começam a ocupar praticamente tudo que havia para ocupar lá daqueles latifúndios e constituem unidades coletivas de produção. Portanto, em que, ocupado as terras e apropriando-se das maquinarias e dos edifícios desses grandes latifúndios, cujos latifundiários nessa altura já estavam no Brasil ou estavam aqui do lado de cada fronteira, refugiados e com medo da revolução e dos revolucionários. A lei vem depois, porque reparem nisto, por exemplo, para terem uma ideia, por exemplo, quando os alentejanos começam a ocupar as terras dos grandes latifúndios e ocupam-nos e começam a trabalhá-los de facto e a distribuir o rendimento de acordo com aquilo que era consignado no Estatuto da Unidade Coletiva de Produção, na lei, e nós com governos de esquerda, estou a falar de 75, só em julho é que o governo decreta a nacionalização do solo, não é? A expropriação, portanto, e a nacionalização das terras e a respectiva, depois o respectivo contrato da sua exploração com essas unidades coletivas de produção. Isto é, isto para lhes dar esta ideia que os acontecimentos, não é? Iam sempre à frente daquilo que era produzido a nível legal, institucional e político pelos governos, pelos vários governos que se foram sucedendo ao longo do tempo, entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro de 1975. Isto como foi um relâmpago em céu aberto? Também há calma, nós também temos que ver. Portugal, país fechado, Portugal, país, e com isto termino com esta observação. Um país isolado, um país em que muito pouca gente ia ao estrangeiro, um país que vivia debaixo de uma censura férrea, onde não circulavam os filmes, onde não havia, enfim, uma grande parte dos livros eram proibidos, etc., onde não havia liberdade de imprensa. Mas, no entanto, em Portugal e não só, por essa Europa, nessa altura, também é bom que nos lembremos um bocado disso, a Europa vivia um período peculiar, que não voltou a ter, um período de facto, aquilo a que se poderá chamar, e por exemplo, Fernando Rosa, eu já falei várias vezes dele hoje, mas também tenho a conferência dele, não é que eu esteja, o Rubem está ali que é testemunha, não estou a copiá-la, mas o Fernando Rosas, só porque é de facto um dos principais historiadores deste período da nossa história, realçou isso com aquilo que ele chamou, e outros chamam também, havia uma hegemonia cultural da esquerda. E vocês também se devem lembrar disso, os que são mais velhos e os que são mais novos, mas que estudam estas coisas, sabem muito bem que aqui na Galiza, em Castela, no País Vasco, na Catalunha, etc., de certeza que também era igual, a esmagadora maioria dos professores das universidades eram de esquerda. Eram marxistas, ou paramarxistas, ou libertários. Era gente de esquerda, os professores universitários. Hoje, tem que se andar a catar para descobrir um que seja, de facto, de esquerda. Mas, nos finais dos anos 60, lembramos do maio de 68, em França, não é? Em França. Os lembramos, enfim, de todo o movimento estudantil, académico e operário da Itália, da dobra dos anos 60 para os anos 70, e continua até os anos 80, com manifestações até bastante radicais, até com aquelas coisas todas, até da luta armada, etc., das Brigadas Vermelhas, desses grupos autónomos, etc. Naquele tempo, as pessoas ouviam música de esquerda. Os professores universitários eram de esquerda. Em Portugal, os estudantes, por razões óbvias, até porque havia aquele túnel sem fim, não é? Sem luz ao fundo dele, aquele túnel que eram os 4 anos da Guerra Colonial, havia uma profunda politização, havia uma profunda revolta, havia uma profunda identificação com os movimentos, será com as músicas de Bob Dylan nos Estados Unidos, da John Baez, tudo que era produção cultural de esquerda, que é qualquer coisa que nós lá em Portugal, num regime fascista, tínhamos provavelmente um uso e um usufruto muito mais intenso daquilo que era a cultura subversiva de esquerda e revolucionária do que há hoje. Os livros eram proibidos, mas eles chegavam de qualquer maneira. Eu tinha os livros do Mao Tse-Tung, edições de Pequim. Já em 72 já tinha lá em casa as obras escolhidas todas do Mao, ali papel de Bíblia com uma capa vermelha de plástico. Vinham de Paris. O pouco pessoal que ia a Paris que tinha coisa, trazia. Era das prendas melhores que nós podíamos ter. Era um livro proibido. Ou um disco. Discos de José Afonso, que estavam proibidos em Portugal, por exemplo. Não é? Era ter eles trazerem de Paris ou de Bruxelas esses objetos raros, mas muito queridos, depois que eram devorados com devoção. E de modo que, até nisto, nós tínhamos, e eu acho que todo lado havia, aquele Festival da Canção, que era uma coisa que era para o concurso da Eurovisão. Todos os anos se votava numa coisa, numa cerimónia muito fachulenta, uma cerimónia muito de velhos e de velhas, de evitar, de escantiguinha, melhor cantiguinha para ir representar Portugal ao Festival da Eurovisão. Agora, o que é um facto é isto. Pelo menos uma em cada duas vezes, quem ganhava esse festival eram cantores que eram de esquerda, e cujo compositor era também um homem reconhecidamente de esquerda, e cujo letrista ou autor da letra era também um homem de esquerda. Homens como o Paulo Carvalho, com letra, uma Simone de Oliveira, que queriam cantar músicas, poemas de um homem que já estava nessa altura ligado ao Partido Comunista, que era o José António Arias dos Santos. Portanto, mesmo o próprio ambiente cultural era dominado por gente de esquerda. De modo que, de facto, o 25 de Abril foi, de facto, a explosão e a libertação dessas forças todas acumuladas, e com razão para estarem acumuladas, e foi isso que fez a nossa revolução. Se te deixar uma questão. Daqui a pouco vai começar uma introdução privada do Estado Espanhol. Um programa que não sei se é uma cópia, mas acho que é muito parecido ao programa que se emitiu no RTP há pouco tempo, que é, neste caso, quem é o espanhol mais importante da história. Ah. Em Portugal. Ganhou o Salazar. E agora gostava, como. A televisión da Pernoche aquí era un cariño darnos a conhecer o que fica na memoria dos franceses dessa revolución, ¿no? Para os mostrados hoxe. Non sei, qual é a valoración tu a respeito disso? Dessa votação que existiu do Salazar. Isso é significativo, pois não? Não. Ora bem, primeiro aquilo, esse programa, apesar de ter sido muito, enfim, muito publicitado, de facto um investimento muito grande na participação, aquilo teve uma participação bastante reduzida de pessoas que votaram naquilo, não é? E que, portanto, eu nem sei, não sei quais são os nomes, eu não segui aquilo com atenção, como devem calcular, não estava para perder tempo com aquilo, mas eu creio que a totalidade das pessoas que votaram naquilo, aquilo não chegou às 40 mil pessoas votaram, portanto é uma amostra reduzida de facto aquilo que pensa. Segunda coisa, houve manipulação, e eu sei isso através dos meus amigos do Partido Comunista, porque o segundo mais votado foi o Álvaro Cunhal, não é? E que foi à final com o Salazar. Ora, eu sei pelos meus amigos do Partido Comunista que eles organizaram a votação como campanha política, a pedir, opá, manda SMS lá para aquela coisa, a votar no Álvaro Cunhal, que não podemos deixar o sacana do Salazar ganhar isto. E eles organizaram. Portanto, se eles organizaram, os tipos da direita também organizaram a coisa à volta disso. Agora, vá lá ver. De qualquer... Eu conheço pessoas que me disseram que votaram no Salazar nesse concurso, e até algumas pessoas que me deixaram surpreender com isso. Não estou a falar de pessoas politizadas, e muito menos pessoas de esquerda, mas pessoas normais que nunca foram salazaristas e que não estão próximas dos neofascismos de agora, que me disseram que votaram no Salazar como um voto de protesto, para dar uma lição a estes políticos de agora. De facto, nós neste momento em Portugal passámos por uma profunda crise de descrédito daquilo a que eles chamam lá a classe política, não é? Os políticos institucionais, esta gente que passa pelos governos e agora entras tu e depois sais tu e agora entro eu, e que fazem aquela roda das cadeiras, não é? Em que o PS alterna com o PSD. Se conhece exatamente o caso famoso também do nosso primeiro-ministro atual, que estes últimos dias tem-se discutido se ele afinal falsificou ou não falsificou. Enfim, se falsificou. Se comprou o curso, a licenciatura dele em engenharia ou não. Portanto, isto cai nestas coisas. Isto traz tudo a um descrédito muito grande dessa gente, mas que, no entanto, as pessoas... Não há outro, que remédio nós temos, senão, natural. Mas isto de olhos, por exemplo, ainda hoje foi publicada uma sondagem periódica, aquelas periódicas em relação à popularidade, não é? dos partidos neste momento e dos principais dirigentes políticos, e pela primeira vez já há mais de um ano o Sócrates, portanto o governo do PS cai, e a intenção do voto no PS cai, que é o 4 pontos. Curiosamente, quem os ganha é o Partido Comunista. O Partido Comunista, que ainda há um mês tinha, nessa mesma sondagem feita pela mesma empresa, chamada Barómetro de Marco Teste, tinha 9% de intenção de voto, hoje saiu com 13%. O meu partido, por acaso, saiu um ponto. Tinha 9, passou para 8. Mas o Partido Comunista, de facto, está a contabilizar e está a faturar a contestação que tem vindo a fazer na rua, com manifestações, com a greve geral que está convocada para o dia 30 de maio próximo. E, portanto, subiu para esses 13%. E, portanto... O que é um resultado, eu creio, que se fizerem comparações com aquilo, não sei, mas, por exemplo, se vocês somarem, portanto, o partido, o que sobra aqui do Partido Comunista, isto, lá está, eu até uso isto como um sintoma de que, de facto, ali alguma coisa há. Que o Partido Comunista Português, sendo um dos partidos comunistas mais ortodoxos aqui do contexto europeu, portanto, não fez sempre questão de não desvincular da União Soviética, e apanhou e sofreu, bebeu... O vinagre até a última gota do cálice, sempre a defender, já tinha caído o muro de Berlim, e eles ainda diziam, não senhor, aquilo ali é socialismo, não senhor, ainda hoje são capazes de dizer, não dizem em público, mas em privado devem dizer, não, aquilo aqui era, até o Stalin era um grande dirigente da classe operária. Estou convencido que ainda dirão isso em privado, ainda acenderão uma velita de vez em quando lá, aos grandes líderes, como o Stalin, o Khrushchev, o Brezhnev, e essa tropa toda. Mas, no entanto, é um partido que tem, de facto, uma representação muito grande. Tem zonas inteiras do país onde é, de facto, dominante, como é o caso do Alentejo, não é? E uma grande parte da cintura, enfim, dos subúrbios de Lisboa. Isto é um caso único. Vocês viram, ainda outro dia houve eleições em França, a candidata do Partido Comunista Francês. Um partido prestigiado, um partido que foi o fulcro da resistência à ocupação alemã não vai ser há tanto tempo, quer dizer, ainda não era ali, mas não sou tão velho quanto isso, mas de qualquer maneira, com aqueles méritos todos, todo da heroicidade na resistência à ocupação alemã, a candidata do Partido Comunista Francês teve, agora nas eleições presidenciais, 1,5% dos votos. O nosso Partido Comunista tem 10 vezes mais do que isso. E não só, quer dizer, não entrou naquele declínio como entraram partidos congéneres, sei lá, suponho que aqui, em todo o Estado espanhol, nem sei se existe um partido comunista espanhol ainda, aquela Esquerda Unida, já tem tido assim uns avatares, existem 5 deputados. Tem 5 deputados. E se nós então formos ver isto, então soma-se o Bloco de Esquerda com o Partido Comunista, são 20%, é 20% dos votos da população portuguesa nesta altura. E parece, felizmente, que não tende a diminuir, antes pelo contrário, não é? Parece que o Partido Comunista, pelo visto, está a fazer bem o seu trabalho, o Bloco de Esquerda. Mas, de qualquer maneira, há este... Há facto, apesar de tudo, é evidente, há um peso esmagador de partidos de direita, e eu considero, não tenho problema nenhum, eu considero o Partido Socialista, é um partido socialista que tem agora a maioria absoluta do Parlamento, está no, e é quem constitui o governo, é um partido de direita, é um partido completamente convertido ao neoliberalismo, não tem uma promessa que seja de democracia social, que seja, eles são tanto ou mais direitistas do que o próprio PSD, que é o partido, enfim, supostamente mais à direita do que eles, e portanto nós temos uma esmagadora presença de 80% de delegação de votos nestes partidos. Embora eu estou convencido que as pessoas que votam no Partido Socialista, há muita gente que vota no Partido Socialista, que são pessoas que de facto querem o socialismo, digamos assim, grosso modo. São pessoas que querem de facto outra repartição da riqueza, que querem de facto serviços públicos de qualidade e acessíveis a toda a gente, e que querem de facto um progresso baseado noutra coisa que não seja assim, a simples especulação financeira, enfim, a procura imoral do lucro, essas coisas todas, a maior parte dessas pessoas. Agora, não tem bolso transferido. Esse aumento de 4% num mês de votos do Partido Socialista para o Partido Comunista, que são votos transferidos do Partido Socialista para o Partido Comunista, que ele praticamente, o Partido Comunista vai buscar os 4% que o PS perde e que são transferidos diretamente para o Partido Comunista. Pelo menos é isso que parece. Agora, essa história do Salazar não é representativo. Não acho que não dá para ter qualquer espécie de alarme no sentido de que vamos, enfim, há uma busca. O Salazar, bem, a esmagadora maioria das pessoas vivas, estou convencido disso, não conheceram o Salazar, não é? Hoje, quem é que conhece? O Salazar morreu em 1969, ele governou até 68, não é? Já lá vão 40 anos? 40. 40 anos. As pessoas que conheceram o Salazar e que têm uma memória factual do Salazar, na melhor das hipóteses, são pessoas hoje que têm 60 anos ou mais de 60 anos. Tem mais de 60 anos. Aliás, o Salazar não se dava a conhecer, porque o Salazar vivia praticamente refugiado lá no Palácio de São Bento e depois ia passar férias para o Forte de São João da Barra. Era um tipo que não aparecia em público, era um gajo que não falava na televisão. Era um espectro todo poderoso, mas que nunca criou empatias com o povo. As pessoas que têm uma memória do Salazar têm uma memória difusa, quer dizer, não têm uma memória difusa, quer dizer, eles atribuem ao Salazar ou ao tempo do Salazar. Portanto, ao menos no tempo do Salazar não havia assaltos na rua como agora há. Vai uma velhinha, coitadinha e tal, toda a tropa, assim, e vem um drogado, um malandro, e rouba-lhe a saca e foge. No tempo do Salazar não havia nada disto. É esta saudade de outros tempos que já lá vão, não é? Que faz que o Salazar apareça assim, um tanto ao quanto como um mito, um Dom Sebastião, mas em que as pessoas de facto não acreditam, porque senão vamos lá ver. Nós em Portugal temos partidos neofascistas e que se reivindicam diretamente do Salazar. Eles têm sequer eleições, porque nenhum partido, mesmo um partido de direita ou um partido de Paulo Portas, não reivindica o Salazar. Nem eles têm coragem de se declarar salazaristas ou reivindicar o património, a herança do Salazar. Há partidos residuais, há coisas insignificantes, grupos neonazis, coisitas, grupúsculos, coisas que umas vezes só aparecem mais ativos. Ah, por exemplo, apareceram agora com esta história toda, deu para que, uns cartazes que eles puseram a apelar à expulsão dos imigrantes de Portugal. Aparece de Lisboa, uma concentração. Ou fizeram uma concentração aqui há uns meses também com reivindicações também xenófobas e tal. Houve, há movimentações na terra do Salazar, que aquilo nem é bem. Enfim, eles nem sabem muito bem, querem fazer um museu do Salazar lá naquilo que foi a casa de família dele. Já deu porrada, que depois as pessoas fazem manifestações e depois a população, uma parte dela faz também, enfim, defende o Salazar. Mas é uma coisa que não tem de facto a expressão, não tem expressão política. Não tem expressão política. Agora, apesar de tudo isso aconteceu na televisão, bem, na televisão acontecem tantas coisas. Isso revela alguma coisa, isso também. Há uma coisa que se revela. Isso é uma coisa que se revela. Revela uma enorme ignorância da história do país. porque esses, nomeadamente esses, essa gente que foi à final, as figuras, são tudo pessoas do século XX, não é? Não, mesmo aquelas grandes figuras de trás, sei lá, eu se fosse lá em quem é que eu ia votar, mas a quem é que eu votava, se fosse dizer o maior, enfim, se o maior português é primeiro, é absurda a pergunta, não é? Porque não há o maior português, porque há portugueses grandes, não há portugueses importantes e portugueses cuja memória, cuja obra interessa preservar. Eu diria, sei lá quem, desde um Damião de Góis, um Luís de Camões, um Antero de Quental. Nunca me iria lembrar do Salazar, e muito meio também, não, desculpa lá, do Álvaro Cunhal. Não. Mesmo figuras no século XX, se calhar haveria. Agora, aquilo. É essa mistura dessas coisas todas, um revanchismo a pessoas, eu estava a falar e depois não sei se fui claro, no sentido de explicar o ponto de vista de pessoas que, de facto, votaram no Salazar, votariam no Hitler, se os deixassem, como manifestação de protesto contra a mediocridade e o cinzentismo que caracteriza os principais dirigentes políticos do nosso país, e não só as figuras públicas do nosso país, e eles atiram-lhe assim com alguém que pelo menos foi forte, foi coisa e tal, né? Aprendam, é, vocês, pá, e todos embora, que vocês não prestam para nada. É um bocado isso, não é coisa assim que me preocupe, por ir além, não estou convencido de que venha aí o fascismo, porque o fascismo, afinal, está a recuperar credibilidade junto de vastas massas da população. Não, isto não é verdade. Agora, vocês já sabem, se fosse assim, não deixava fazer esse programa na televisão quando era aí o Franco, se calhar. E no, pela mesma ordem de ideias, tenho aí o Franco como o maior espanhol daqui do século XX. Antes comentaste que passaram pela guerra colonial 1 milhão de pessoas. Sim. 10.000 mortos. Há processos agora de revisão, de memória da guerra colonial em Portugal? Começa a ver. Durante muito tempo, a guerra colonial foi tabu. Por exemplo, não havia livros, por exemplo, escritores, e muitos escritores nossos, aliás, um dos primeiros nossos escritores a falar e a falar bem da guerra colonial foi o António Lobo Antunes. Aliás, os livros de estreia, os primeiros livros dele eram precisamente os Cus de Judas, eram livros precisamente que se situavam, uma grande parte deles, na guerra colonial. Daí para cá tem vindo a ser produzida pessoas que passaram por lá e que ficcionaram sobre isso. Filmes, por exemplo, os primeiros filmes sobre a guerra colonial, de ficção, estou a falar de ficção, foram também relativamente recentes. Recentes, vou dizer que tem 10 anos. Nos primeiros 20 anos depois da guerra, havia uma espécie de um tabu em relação àquilo. As pessoas não queriam lembrar-se, não queriam falar daquilo. Eu não sei se há bocado qual é esses números. Se falei dos 120 mil diagnosticados, homens que sofrem de stress de guerra. Eu conheço vários. Várias pessoas que têm agora, enfim, à volta dos 70 anos, e que são pessoas que têm, de facto, problemas do foro psicológico e até físico e tal, e que têm a ver com uma coisa que eles chamam de stress de guerra, e parece que é alguma doença dessa. Mas que é verdade, pessoas que andam medicadas, que têm acompanhamento psiquiátrico, pessoas, algumas delas, a serem, inclusive, incapacitadas para o trabalho, pessoas que tiveram problemas de família, tiveram que subir a família, se passa da mulher, para já não está pós-aturar, etc. E temos 120 mil pessoas nesse caso. Agora, de facto, tinhas perguntado sobre a reflexão ou sobre a produção de sim, material. Se havia um processo assim, de revisão de memória, que também gostaria de perguntar se também há um processo de revisão dos cárceres, de Tarrafal, de Peniche, de Caxias, também que houve muita gente expressa. Sim. Ora bem, nada, né? Ora, não podemos dizer que se faz segredo disso. Não, está tudo concentrado. Olha, por exemplo, eu aqui há tempos vi antes do. Era o Spínola, antes do Spínola morrer. O Spínola foi durante muito tempo o governador militar da Guiné. A Guiné era a mais pequena das colónias em que havia guerra, mas era aquela onde a guerra era mais assanhada, era mais perigosa. Por exemplo, os nossos moços, quando iam para... Era assim. Os nossos moços, quando iam para a tropa, aos 20 anos, se andassem a estudar, que é o único motivo que havia para adiar a incorporação, era o estar a fazer estudos universitários, e então eles davam 5 anos, uma pessoa aprovava um ano e ia para a tropa. Portanto, davam 5 anos para se fazer a licenciatura, não é? No fim da licenciatura, chuxa, para a tropa. Ninguém e de modo que a nossa rapaziada, havia uns que quando chegavam ao momento da incorporação, antes de serem incorporados, fugiam para o estrangeiro, não é? Eram chamados refratários. Fugiam para o estrangeiro, a maior parte para a França, Bélgica, Dinamarca, Suécia. Aliás, alguns desses países aceitavam-nos com o Estatuto de Refugiados Políticos. E nos últimos anos, antes do 25 de Abril, eram aos milhares por mês que desembarcavam em França, na Bélgica, na Dinamarca, a pedir asilo político, como refratários à guerra colonial. Outros arriscavam fazer a tropa e faziam aqueles meses, aquilo era cerca de um ano, não é? Da chamada recruta e depois tirar a especialidade, e depois ficavam à espera da sorte de ver para onde é que eram mandados. As coisas variaram ao longo desses anos, mas nos anos 70, portanto ali por 70, 71, 72, 73, de facto a zona mais perigosa, mais mortífera, era a Guiné. Então, metade dos rapazes que quando viam a mobilização a dizer apanhar o barco X ou o avião tal dia para ir para a Guiné, metade fugiam. Metade não aceitavam ir porque sabiam que a probabilidade de morrerem era muito elevada. Isto, eu não estou com isto aqui, também não fiquei a ideia. Eu, por exemplo, eu tinha 17 anos, já disse, já estava mentalizado desde os 15 de que, quando fosse chamado para a tropa, que iria fugir para o estrangeiro. Não é? Isto depois, uns anos antes, quando era um jovem ainda influenciado pela ideologia fascista, que na escola cantávamos lá o hino com o braço estendido e etc. E eu, quando tinha 10, 11, 12 anos, estava mortinho por ser grande para poder ir para a tropa matar terroristas. Eu queria ir matar terroristas, queria até se for preciso morrer pela pátria. Portanto, nós quando fugíamos, não era porque tivéssemos ganho medo, não, é porque mudámos de ideias. E aquilo que era matar terroristas passou a ser, e passámos a ver aquilo como uma, além de ser uma atitude injusta e criminosa, era estarmos a sustentar às nossas custas um Estado fascista com o qual nós não concordávamos e que nós não queríamos e que nos prejudicava e que nos freia. Portanto, nós fugíamos não era por medo. Nós fugíamos era por oposição política, até porque era difícil. Reparem nisto, o cenário de um indivíduo que fugia era que nunca mais voltava a Portugal. E qualquer um podia ter a crença de que o regime fascista era eterno. Não é? Que aquilo não ia acabar em 1974, aquilo ainda podia lá estar. E um rapaz que ia para a França ou para a Bélgica, nunca mais via os pais, nunca mais via os irmãos, porque ele não podia voltar, porque ele voltava era um criminoso, era preso, não é verdade? Não é? Portanto, eles nunca mais voltavam. Havia alguns daqueles que eram de famílias com mais posses, os pais iam visitá-los lá, de longe a longe, não é? Agora eles não iam, a esmagadora maioria deles nem sequer tinha coragem de vir a Portugal clandestinamente para estar um bocado de ver com a família. Portanto, era uma opção, quer dizer, que era, se fosse só por isso, é uma opção ainda mais dolorosa. Assim, eu vou perder, vou estar 4 anos na tropa, não é? Dos quais 3 na guerra, ou vou estar o resto da minha vida longe da minha terra, dos meus amigos, dos meus familiares e etc. Era provavelmente, até se for preciso, uma perspectiva mais assustadora, não é, do que aquela coisa de ir para a tropa, porque nem todos morriam, a verdade é essa, nem todos morriam. Havia inclusivamente cenários de guerra, enfim, zonas que não acontecia nada. Em Angola, por exemplo, em Angola não acontecia nada, havia períodos mais acesos, mas diminuía a atividade lá dos movimentos guerrilheiros, do MPLA, estavam um bocado mais com dificuldades de recrutamento, estavam não sei o que mais articulados, e podiam. Eu conheço pessoas que estiveram em Angola e que não deram um tiro, nem ouviram um tiro durante 3 anos que lá estiveram, não é? Na Guiné não era assim, na Guiné é que eu fiava fino, e em Moçambique também, principalmente no norte de Moçambique. Portanto, aquilo dependia das zonas. De qualquer modo, essa, toda a gente passou. Toda a gente que tem, que em Portugal, todos os homens que em Portugal têm neste momento mais de 55 anos ou mais, passaram pela tropa, e 99% passaram pela guerra. Estiveram numa dessas colónias africanas. Só não iam os doentes, até ou inclusivamente, contrariamente àquilo que aconteceu nos Estados Unidos, em que os tipos da classe dominante, poucos foram para o Vietnã, não é? Aqui em Portugal até os filhos, os próprios filhos dos fascistas também iam, agora depois também chegavas lá e ficava Lourenço Marques numa secretaria e coisas assim, não é? Mas a incorporação era de facto geral. E tem esse problema, teve de facto durante muito tempo, e quer dizer, esse período se calhar em que aquilo poderia ser de facto mais debatido, mais discutido, para fazer uma espécie, aquilo que os americanos fizeram, não é em relação ao Vietnã, eles fizeram uma espécie de uma terapia, uma psicoterapia, uma de grupo, para discutirem aquilo e tal. Nós, durante aquele tempo, tivemos caladinhos, ninguém discutia nada, e depois se calhar já era tarde, quer dizer, a intensidade da coisa passou um bocado. É por isso que não há grandes filmes, grandes livros sobre a guerra colonial. Mas não se esconde nada. Ah, eu ia dizer, por exemplo, eu vi isto vem tudo a propósito de Spínola. Vi o Spínola no leito de morte, já doente, portanto, de velho, morreu velho, gajo, e foi visitado pelo Nino Vieira, que chegou a ser presidente da Guiné, e que era na altura em que o Spínola era o comandante militar das tropas portuguesas na Guiné. O Nino Vieira já era o chefe operacional do PAIGC. E o Nino Vieira criou sérios problemas ao Spínola, porque de facto nós na Guiné tínhamos perdido a guerra. Estava perdida, a Guiné declarou a independência, e de a Guiné era a única das colónias que tinha zonas libertadas no território daquilo. Uma zona pá, com uma densamente, quer dizer, com um arvoredo denso, impenetrável praticamente, apesar de ser pequeno. Mas depois tinha apoio, tinha facilidade de transação, já lá do Senegal e da Guiné-Conakry, que transitavam facilmente e atravessavam aquilo. Eles declararam a independência daquilo, salvo em 1972. Em 72 a Guiné, o PAIGC já tinha declarado a independência da Guiné. E foi reconhecida por vários países da comunidade europeia, da comunidade internacional. E o Nino Vieira, que era o comandante militar do PAIGC, criou sérios problemas ao Spínola. E eu vi-os, e a televisão mostrou, ele a visitar o Spínola lá no seu quarto do hospital, onde estava em vias de passar desta para melhor, e o Nino Vieira a cumprimentá-lo, e eles a dizer, com aquela treta de militar e tal, sempre nós éramos inimigos, mas sempre nos respeitávamos, éramos homens de coragem, não sei o quê. A coisa chegou a estes pontos, não é? Chegou a estes pontos, houve de facto a esse nível. Por exemplo, perguntar, por exemplo, se os portugueses neste momento que vão para Angola, que vão para Moçambique, há ressentimento? Não, não há nenhum. Os portugueses são bem recebidos, aliás, estão lá instaladíssimos, melhor instalados que nós, do que enfim, os portugueses são, por exemplo, chineses, pelo menos em Angola. Mas não há problema nenhum, não há ressentimento nenhum, não há, digamos, a esse nível, não há trauma. Não há trauma. De modo nenhum. Inclusivamente conheço muitas pessoas que estiveram lá, por exemplo, em Angola, e que dizem, tenho saudades daquilo, se pudesse eu gostava de voltar lá para ver aquilo e não sei o quê. Há muita gente assim. Portanto, não há essa coisa de querer apagar. Aliás, eu nem sei se calhar essa coisa de querer apagar é uma coisa só produzida pelos filmes americanos, milhões de filmes que eles fizeram lá, desde o Rambo até ao Coppola sobre a guerra do Vietnã, e aquilo, se calhar, uma grande parte daquilo é treta, não é? Porque, tanto quanto me deve saber, eles já disse, eles estavam lá 6 meses, e todos os dias, estivessem onde estivessem, o soldado americano recebia um jornal diário do dia e a embrulhar uma lata de cerveja fresca e outra lata de Coca-Cola. Os nossos militares que andavam lá nos confins da Guiné e da Angola passavam às vezes 2 meses, 3 meses sem ir ao quartelamento e depois tinham que se desenrascar, dizer, comer, caçar, beber, pegar lá nos capacetes e fazer assim, beber a água lá dos charcos e etc. Não tinham esses confortos, não tinham coisa. Portanto, digo eu, do ponto de vista traumático, devia ser muito mais traumático, não é? Mas não foi esse nível, no sentido de ficar com essas cicatrizes que não se consigam curar. Eu tinha também que perguntar uma coisa que sempre tive uma certa dúvida sobre dois personagens históricos que participaram na Revolução, que foram como o Xavier Maia, que em grande medida em Portugal é. Tenho ideia de que é considerado um grande parte como um herói, mas também tenho lido certas coisas, sobretudo de certos setores da esquerda, que também o criticam, por exemplo, no percurso dos acontecimentos do 25 de outubro, do que estava nos rallies, pois algumas unidades que se tinham revelado contra o que estava acontecendo no momento, já simplesmente se renderam a ele, já não passou mais nada, se os alguém o Maia, é renderam-se e já não saíram do quartel, por exemplo. Sim, os rallies, não é? Claro, muito, muito criticado por isso, e um pouco também o Aterno, também um pouco criticado no sentido de ter que era o comandante da região militar de Lisboa e do COPCOM, do COPCOM. De ter na frente do à frente dos comandos um fascista declarado como era o Jaime Neves. Também depois tive uma importância também de, operacional do 25 de novembro, sim. Sim, que diziam que já mesmo, não sei, os soldados que estavam sublevados do 25 de novembro, que se rendiam também já à palavra de ordem de ir ao Jaime Neves, os comandos, está, ter morto vários enfrentamentos e por isso. É, queria, não sei, um pouco saber qual é um pouco a visão que tem a esquerda de Portugal a respeito do Salgueiro Maia. Do Salgueiro Maia e também a parte do, do hotel também a rei disso. Que responsabilidade pode ter tido o hotel no, no sucesso do 25 de novembro por deixar isso, se quiser. Sim. Eu sou Guilherme Maia, também será muito forte. Vamos lá ver. O 25 de novembro, o 25 de novembro é uma ofensiva de militares, portanto, unidades militares, os seus chefes, porque aquilo, as unidades militares eram assim, um quartel que tinha, o caso dos comandos, tinha um fascista à frente, esse Jaime Neves, e os comandos iam para onde Jaime Neves mandava, não é? O Ralis, ou a polícia militar, tinham gente de esquerda à frente, eles iam para onde a coisa... E embora, claro, o Jaime Neves com os comandos manteve aquela disciplina militar que o Ralis, por exemplo, não conseguia ter. Mas é que há uma coisa, creio que eu estou um queurinho, porque havia tinha mais ou menos que os comandantes das unidades que eram escolhidos pela tropa. Sim, havia plenários que elegiam. Os próprios comandos, a tropa dos comandos, queria o Jaime Neves na frente. Foi por isso que o hotel... Eu não sei se os comandos, eu não sei, acho que os comandos não faziam plenários, ele dizia isto aqui, funciona de maneira diferente dos outros, são militares profissionais e etc. Os comandos, eu não me lembro de haver plenários, mas lembro-me dos paraquedistas. Aliás, o 25 de novembro é disputado, começa como uma suposta reação ou uma tentativa de golpe de Estado feita pelos paraquedistas, não é? Os paraquedistas de tanques, que se foram pôr à ordem, que eles são da Força Aérea, foram-se para a ordem do hotel a dizer, nós não queremos obedecer ao comandante geral da Força Aérea, meu general, estamos aqui sob as suas ordens, tem aqui aquela treta dele, tem aqui não sei quantos milhares de homens com uma capacidade de tiro, não sei quantos tiros por minuto, e puseram-se às ordens do hotel e o hotel disse, não quero, não sei o que é que me sei de fazer. E eles ocuparam uma série de bases aéreas, não é? Isto é no dia, para aí, no dia 23 ou 24 de novembro, não é? E o golpe dos outros em que entrou, inclusive o Salgueiro Maia, com o, enfim, com a capacidade militar que tinha a Escola Prática de Cavalaria de Santarém, portanto é a cavalaria, os carros de combate, não é? Os blindados e essa coisa toda, reagem a esse. E depois disto, pronto, os paraquedistas querem no engodo, alguém os picou para eles armarem bronca, que é para dar pretexto a outros gajos para fazerem isso. Um bocado o inverso do que já tinha acontecido no 11 de março, que foi ao contrário. Houve uns fascistas, com o Spínola lá no meio, que bombardearam lá o quartel, o Alis, precisamente, e isso deu pretexto a que as outras unidades militares, para conter o golpe, depois fizessem prender. O Spínola teve que fugir, não é? Fugir do país e tudo depois dessa tentativa de golpe que prometeu prender e destituir uma série de militares de direita, não é, espinolista, como na altura se chamava, outra coisa. Agora, o 25 de novembro. O 25 de novembro é uma coisa, é que de facto é complicado, porque aquilo depende também da leitura política que cada um faça, e a leitura política passa por isto. Por exemplo, o Partido Comunista, que tinha influência militar, além de que tinha, de facto, influência social, tinha muita gente, sindicatos, o Partido Comunista, quer dizer, eu nem sei se foi o Partido Comunista que controlava aquilo, mas 10 dias antes do 25 de novembro, uma manifestação de operários da Constituição Civil cercou o Parlamento, que na altura estava lá, era a Assembleia Constituinte, não é? A primeira Assembleia Eleita, cercou, eles estiveram lá 2 dias, sem poder sair cá para fora, com os operários da Constituição Civil lá com a reivindicar aumentos de salários, não sei o que mais, contratos coletivos e não sei o que é. E, quer dizer, o que é que se vai fazer? Vai-se logo direto ao assunto, certo, que essa merda dos deputados, e eles não saem de lá enquanto não assinarem os papéis. Pronto, e a coisa andava assim nesta marcha. Tanto que veio o primeiro-ministro na altura, que já não era o Vasco Gonçalves, era o Pinheiro de Azevedo, não sei se o governo provisório, e certo, ele dizia assim, pá, estou farto disto, estou farto de ser cercado, estou farto de manifestações, estou farto de não sei o que, pá, eu assim demito-me. Neste ambiente é assim. De facto, o Partido Comunista não reage às manobras militares do 25 de novembro, dos comandos e de outras forças e de outros acuartelamentos. Não reage nem com os seus civis, porque o Partido Comunista tinha capacidade, por exemplo, para mobilizar trabalhadores da construção civil e por exemplo, fazer barricadas em Lisboa. Passava aquelas coisas, aqueles caminhões de transporte de cimento, coisa, guindastes, essa coisa toda, eles rapidamente não reagiu. Nós dizemos, os críticos do Partido Comunista, que ainda hoje o somos, dizemos que o Partido Comunista claudicou e que o Partido Comunista rendeu-se à coisa. Também é verdade que o principal, o líder político do 25 de novembro, não era um gajo de direita, era o Melo Antunes, que era, digamos, o ideólogo e o dirigente, enfim, o político mais influente do chamado Grupo dos Nove, que incluía figuras hoje, pá, queridas e tal, porque o Vasco Lourenço, o Salgueiro Maia também era desse grupo. E o Melo Antunes não era um gajo de direita, não era um gajo de direita. Era o Melo Antunes e o próprio pensamento, o próprio programa político desse grupo, estava muito à esquerda do programa político, por exemplo, do Partido Socialista. Muito à esquerda, não é? Agora, não eram, era da área do Partido Comunista. Enfim, da esquerda, não eram da área do, digamos, estávamos na Guerra Fria, não eram da área pró-soviética. Também não eram convictos pró-americanos, atlantistas, da NATO. Isso era para a gente do Spínola e Companhia Limitada. Era gente assim que estava naquela via de se fazer uma democracia avançada, nossas relações com o terceiro mundo, nessa base da coisa do terceiro mundismo, da tal, mas nada de blocos soviéticos, nem nada de blocos atlantistas e tal. E são eles que fazem o golpe contra aquilo que eles achavam que eram os excessos daquilo que era protagonizado umas vezes pelo Partido Comunista, outras vezes pela extrema-esquerda, outras vezes pelos dois juntos, não é? Ora bem, o Salgueiro Maia é desse grupo que sai à rua no 25 de novembro e que põe cobro aos excessos. O Salgueiro Maia é uma figura simpática por duas razões. Primeiro, porque foi um tipo que nunca fez carreira política, era um tipo que só aparecia na rua quando era preciso. Foi o gajo que prendeu o Marcelo Caetano no dia 25 de abril, não é? Que o levou preso e pronto, aí tem esse prestígio. Mas ele era um tipo muito discreto, muito calado e portanto nunca fez ondas, nunca quis protagonismo, nunca que entrou em fanatismo como o hotel entrava. O hotel era um vaidoso que aparecia sempre que podia e Paulo, sempre a falar grosso, sempre a mandar habitaites e tal. O Salgueiro Maia não, era um indivíduo perfeitamente discreto, que era um militar. E eles assim, pronto, eu faço as coisas e tal, estou aqui à disposição, se precisar de mim para alguma coisa, eu cá estou. E depois, a segunda vantagem que o Salgueiro Maia tem para se manter simpático é que morreu relativamente cedo. E não teve tempo para mostrar que não era assim tão angelical como se pode pensar. Contrariamente ao Otelo, o Otelo ainda está vivo. E o Otelo hoje, qual é o prestígio político do Otelo em Portugal? Nenhum. Aliás, ele nem quer ter prestígio político, o Otelo é um Palermo. Eu posso dizê-lo com fraqueza porque o apoiei durante muito tempo. Não é? O hotel, inclusivamente, eu não sei, mas eu suponho que ele deve viver a fazer tráfico de armas para Angola e para outros países africanos. Percebe daquilo, está ligado aos meios e tal. Não é o tipo que toma posições de direita, mas já então, o hotel é um tipo apagado, quer dizer, politicamente, no cenário político, o hotel não representa absolutamente nada. Agora, mas já depois do 25 de abril representou. O hotel foi, embora. Isto não está aqui ninguém que diz assim, vamos prendê-lo outra vez. O Otelo foi o dirigente da ZP25, não é? Que foi uma experiência de luta armada e terrorista que se fez já 10 anos depois do 25 de abril. Foi. Hã? Foi. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi. Se tiver aqui algum juiz ou algum polícia que me exija que eu. Aliás, não tenho prova. Não tenho prova. Mas foi o do hotel, é o aspirador e era o dirigente daquilo, do movimento político, era a FUP que tinha o braço armado, que era essas FP25. E que duraram o tempo que duraram. Aliás, o hotel teve preso. Aliás, pode-se dizer. Ele não reconhece nunca que era o Oscar, dirigente lá. Não, o Oscar era o nome de cabelo no 25 de abril. Que era lá o camarada não sei quantos, lá pronto, o dirigente lá da ZP, ele não o conhece, apesar de que ele teve preso ainda, pá, ele teve uns 7, 8 anos, condenado a 15, foi condenado em julgamento a 15 anos de cadeia, por autoria moral, atenção, ele não era acusado de dar aos tiros ou pelo homem, só por autoria moral, ele foi condenado a 15 anos de cadeia, e desses 15 anos cumpriu 7 ou 8. Depois saiu com amnistias, até propostas da área do Partido Socialista, que tiveram o Partido Comunista, etc. Agora, Mas do ponto de vista do que, o que fez e o que representou o Otelo durante o tal processo revolucionário até ao 25 de Novembro, o Otelo de facto era o militar a que recorriam as forças mais à esquerda do lado de Portugal. O Otelo era antipático ao Partido Comunista. O Partido Comunista não gostava do Otelo, não colaborava com o Otelo, tinha as suas gentes, tinha outros militares. E o Otelo era, digamos, era o comandante militar em que serviam o DP, o PRPVR, e portanto a extrema-esquerda em geral, não é? E não só, depois movimentos populares de base, porque ele dirigia-se tal Copcão, o Copcão, enfim, com as devidas distâncias, era o Exército Vermelho lá da Revolução Portuguesa, que eram os que, digamos, eram aquelas tropas enquadradas, quer dizer, militarmente dependiam do Otelo e de outros tipos como ele, portanto, gajos que tinham simpatias pelas tendências de extrema-esquerda, não é? E que, portanto, eram mais politizados, como estavam sempre naquelas coisas, não é? Havia uma fábrica ocupada e tal, havia um problema, chama-se Copcão. E lá apareceu o Copcão, e pronto, e normalmente o Copcão é amigo do povo, era aquela base. Os outros eram um bocado suspeitos, portanto, os militares. Depois, uma coisa que nós aqui não apresentámos, mas também já agora é um pormenor, não sei se vocês já perceberam disso, quer dizer, Portugal, durante este período todo, há de facto uma luta entre a Revolução e a Contra-Revolução. Mas esta luta da Revolução contra e a Contra-Revolução tem também uma forte componente geográfica, porque o norte do país é contra-revolucionário e o sul do país é revolucionário. E essa clivagem que se dá, como se diz, a partir de Rio Maior, não é? De Rio Maior para baixo, portanto, já próximo das margens do Tejo, já à zona do latifúndio, aquilo é revolucionário. Até o Alentejo, não é? Aqui para o norte, não é? Leiria, Aveiro, Porto, Braga, é principalmente contra-revolucionário. Inclusivamente as unidades militares que estão instaladas no norte são naturalmente mais à direita do que as do sul. Por exemplo, em Braga, salvo erro, que foi em agosto, nos princípios de agosto, no dia 10 de agosto, quando há o ataque depois de uma manifestação convocada pelo arcebispo de Braga, na defesa da Igreja e contra o comunismo, acaba num ataque às sedes dos partidos de esquerda, a começar pela do Partido Comunista e depois do MDP-CDE, e às outras já não foram. Mas quem vem defender e quem vem guardar a sede do Partido Comunista não são... Braga, na altura, tinha um regimento de infantaria, não são as tropas de Braga que vão guardar, quer dizer, pôr-se à frente da multidão a fazer cordão para que não, como acabaram por fazer, não incendiassem a sede do Partido Comunista e não chacinassem as pessoas que lá estavam dentro. Quem veio? Vêm tropas do Copcão de Lisboa de propósito. Vêm tropas dos fuzileiros navais e vêm tropas da Polícia Militar. Porque as daqui de cima não eram fiáveis no que diz respeito à sua posição de esquerda e às suas simpatias de esquerda, não é? Então, eu me pergunto, sendo assim, como esse homem que tinha capacidade, como ter um farcista à frente dos... Como permite ter um farcista declarado à frente dos comandos? Como estava ele... Esse Jaime Neves era um... Vá lá ver, aquilo, o MFA era um conjunto contraditório, não é? Aquilo havia várias sensibilidades e eles procuravam equilíbrios. Também se pode perguntar porque é que o Otelo, que era um escardalho, porque é que o Partido Comunista Português não conseguiu pôr fora da direção do Copcão e depois da região militar de Lisboa. Eles punham-no, se pudessem. Agora, o problema é que aquilo ali havia equilíbrios, não é? E tinha que haver concessões de todas as partes. E depois, os militares, eu, pela ideia com que eu fiquei, é fácil de ver, os militares, e nomeado aqueles que reconhecem-se desde a Academia Militar, eles têm uma relação de camaradagem uns com os outros que é uma coisa esquisita. Quer dizer, um militar de extrema-esquerda nunca é um inimigo completo, quer dizer assim, eu meio até te como. Sei lá, o Otelo não ia dizer ao Jaime Neves, opa, enfim, tu cá tramouros. Os gajos eram camaradões, bebiam umas cervejas juntos, sociais, e o Jaime Neves dizia, Otelo, tu andas aí com esses escadalhos, com essa canalhada de barbuda e de cabelos com preto. Ah, se metes com pessoas a sério, pá. Ah, é ali os meus homens, olha como eu tenho ali os meus homens, estão ali um brinco no meio desta porcaria toda, que até os soldados andavam com grandes cabelos, com barbas até aqui e tudo. Os comandos não, os comandos mantinham o aprumo militar, não é? E mantinham-se disciplinados. Até porque os comandos eram uma tropa de elite. não é? O Jaime Neves era um líder, era um comandante carismático, não é? Era um tipo a quem os seus subordinados admiravam. Pronto, era um comando. E depois há um mito dos comandos, ainda hoje aqueles gajos, aquela mitologia da. Não eram. E depois os comandos não eram os soldados quaisquer, não é? Não é aquele soldado, muitos deles eram profissionais, enquadrados por tropas que estão lá há muitos anos, ou gajos dali de carreira, até soldados que eram de carreira. Portanto, era uma unidade especial. O Jaime Neves era o comandante daquilo. Mas se ele não estivesse lá, iam outros, teriam outros, não é? E agora, porquê é que não se tirou? Ah, não se tirou pela mesma razão que demorou. Bem, quer dizer, se a coisa tivesse durado, mais tarde ou mais cedo tiravam, como tiraram alguns, tiraram esses tais espinulis, mesmo assim não tiraram todos, não é? Não os tiraram todos. Tinha a ver com esses, com esse equilíbrio. Por lá ver, o Otelo não mandava, e o problema era este, é que o Otelo não mandava, nas tropas todas e não mandava no país. Aliás, ninguém mandava no país. O problema era esse, que ninguém mandava no país. E eles faziam, uma das últimas formas de comando militar, era uma coisa, era um triunvirato, eu lembro que chamava-se do triunvirato, que era? Era o Otelo, era o Vasco Lourenço, que era do grupo dos nove, e quem era o terceiro? E o terceiro? O Vasco Gonçalves. O Vasco Gonçalves nunca foi chefe militar. O Vasco Gonçalves foi primeiro-ministro, mas ele não tinha grande influência militar. Ele não era comandante de unidades, não é? Não tinha nenhum quartel, não tinha nenhuma unidade que comandasse. Ele era um coronel da engenharia e ele foi primeiro-ministro. Foi primeiro-ministro durante um ano e tal. Mas não me lembro quem era o terceiro desse triunvirato. Era um dos nove, do Copcom. Podia ser um gajo mais à direita ainda. Não estou a ver que fosse alguém, da área do PC. O PC tinha coisas inteiras, por exemplo, o PC controlava uma secção das Forças Armadas que se chamava a 5ª Divisão, que é, digamos, é a divisão da agitação e propaganda, e mais os serviços de informação. Por exemplo, o PC foi intocável, passou o PREC todo a mandar na 5ª Divisão, lá com o Coronel Varela Gomes, que era o comandante daquilo. Portanto, o PC tinha o controle desde praticamente o primeiro dia da Revolução dos ficheiros da PIDE. Os ficheiros da PIDE ficaram sob o encargo da. E os ficheiros da PIDE era uma coisa do caraças. Porque nos ficheiros da PIDE tinha lá, digamos, a escrita de meio mundo lá daquele país, de quem colaborou, quem não colaborou. Já pessoas que receberam dinheiro da PIDE para denunciar pessoas, por exemplo, não é? Pessoas que foram delatores na cadeia. Isso estava tudo nos ficheiros da PIDE. A 5ª Divisão tomou conta daquilo. E houve uma quantidade enorme de documentação que desapareceu e que nunca mais apareceu. Mesmo para os historiadores, nunca mais apareceu. Portanto, tinham a tutela sobre as campanhas de alfabetização e as campanhas de dinamização cultural. Os agentes, portanto, os militares que trabalhavam para a 5ª Divisão eram verdadeiros agentes de propaganda, espalhados pelo todo o país, nomeadamente no país mais reacionário, que era aqui a Norte, onde eles iam ensinar o ABC da política. Transformar os militares em uma espécie de monitores, de professores de o que é a democracia, o que é o socialismo, não é? O que é a revolução. E eles já faziam sessões nas casas do povo, nas igrejas, a explicar isso. Isto era a 5ª Divisão que controlava isto. E quem controlava a 5ª Divisão? Era o Partido Comunista. E deixaram de ficar com aquela coisa. Tinham a 5ª Divisão. O Otelo tinha lá meia dúzia de unidades fortemente operacionais, ágeis, que em qualquer momento estavam numa ponta qualquer do país. A intervir em casos críticos de investida reacionária, não é? E dividiram assim. E depois os tipos dos nove, que eram os gajos, grosso modo, que a gestão política deles estava para ir no Partido Socialista, tinham também influência, tinham chefias e tinham unidades inteiras, como é o caso do Salgueiro Maia, não é? Portanto, porque aquilo era feito de equilíbrio. No 25 de novembro, podia ter rebentado a Guerra Civil, não é? Podia ter rebentado. Se de facto começassem as confrontações. Agora, o pessoal teve medo de ir para a confrontação. O problema é esse. O Partido Comunista rendeu-se, com a promessa de que não era ilegalizado. Aliás, o Melo Antunes faz logo uma declaração no dia 25 de novembro, porque havia gente como o Jaime Neves e outros militares mais à direita que queriam a ilegalização do Partido Comunista e sanear a gente do Partido Comunista que estava em ministérios, que estava, enfim, em todas as instâncias do aparelho de Estado. E o Melo Antunes diz: não, senhor, o Partido Comunista é essencial. Ele não disse para a democracia na altura, ainda se dizia para o socialismo. É essencial para a construção do socialismo em Portugal. E, portanto, nem pensar em ilegalizar o Partido Comunista ou perseguir. Aliás, há muita pouca gente propriamente do Partido Comunista a ser presa. Foi gente presa a seguir ao 25 de novembro. O Otelo não foi preso logo no 25 de novembro, mas foi preso depois em janeiro. Ainda esteve 2 ou 3 meses até se provar que ele afinal não tinha sido conspirador, não tinha preparado nenhum golpe de Estado. Mas o Zeca Afonso esteve preso em Custóias, aqui no Porto, na cadeia de Custóias. E estiveram presos militares também, João Clemente e mais uma série, que eram próximos do Partido Comunista, mas não eram do Partido. O Vasco Gonçalves não foi preso, digamos, 25 de novembro não foi, não é? Foram cerca de 300 militares e mais uma catrapada de civis que estiveram presos a seguir ao 25 de novembro. Aliás, houve uma manifestação em janeiro, já em janeiro, em frente a questões que deu para 5 ou 6 mortos, não é? Que a GNR disparou para cima dos manifestantes que iam lá, libertar os antifascistas, e não sei o quê. E eles pararam e mataram assim, mataram uns. Calhou, as pessoas depois fugiram, tiraram-se para o chão e não sei o quê e tal. A coisa estava nesses preparos, logo um mês depois do 25 de novembro. Agora, o pessoal, e quer dizer, como é isto, o hotel e os outros, não, nem de um lado nem do outro, não. Aliás, o Presidente da República na altura, que era o General Costa Gomes, que foi um homem que foi acusado durante toda a vida de ser manipulado pelo Partido Comunista, fez um apelo veemente a dizer que, pronto, conselheiro, não há guerra civil, não há guerra civil, dizia lá no discurso que ele fez à nação. E de facto o pessoal não foi, veio para a rua quem? No 25 de novembro, como no 25 de novembro, morreu pouca gente. Os únicos gajos que morreram foram comandos, precisamente em frente ao quartel da GNR. E quem matou esses comandos foram gente de civis armados do PRP, gente da extrema-esquerda, é que foram os outros que resistiram. A tropa lá dentro ainda resistiu um bocadinho, eram uns tiros e tal, depois ao fim renderam-se, ao fim mais ou menos um dia renderam-se, os tipos da polícia militar. Morreram 3 comandos, um furial e 2 soldados, mas por tipos estavam barricados umas casas à rua perto do quartel e que também mandaram uns tiros lá para cima deles e tal. Foram as únicas vítimas no próprio dia, na altura da investidura. Do resto, tudo ficou tudo. O Diniz de Almeida, o famoso comandante do Rallys, esse tal puto Salgueiro Meia, foi ocupar, que ficava precisamente na entrada de Lisboa, do norte, quer dizer, a proteger a entrada do norte para Lisboa, ali em Alverca. O Diniz de Almeida, no dia do golpe, não estava no quartel. Portanto, fugiu, mas depois foi-se entregar ao posto de comando, que entretanto passou a ser comandado pelo Ramalhianos, que veio a ser depois Presidente da República lá em Portugal. O Diniz de Almeida foi como um cordeirinho entregar-se, e foi pegar nele e mandar-no para Custóia. Portanto, houve não houve tentativa. Portanto, não quiseram, estas várias forças não quiseram ir para o confronto. Deixaram ficar a coisa assim e depois vamos ao jogo. Atenção, nós estávamos há um ano, há pouco mais de um ano, do 25 de abril, ainda não tinha havido eleições. Tinha havido eleições para a Assembleia Constituinte. Mas ainda não havia um governo definitivo. As eleições para esse governo só vão ser feitas em 25 de abril seguinte. As eleições para a Presidência da República vão-se fazer só em junho de 76, o Otelo candidata-se tem 16% dos votos, mas conseguiu juntar multidões, inclusive no Norte, que foi onde eu vi, encher o Porto, ali à avenida dos aliados do Porto, com um pai de 200 mil pessoas num comício de campanha eleitoral, porque ainda era coisa a arder, ainda era estávamos, não é, a queimar os últimos cartuchos da coisa, depois os últimos cartuchos queimou o zelo, em 84 com as FP25 a fazerem uns atentados. Mas esses cartuchos de rua, ações de massas de rua, de contestação das coisas, foram ali por 76. E, portanto, também isso, também eles tanto ficaram à espera. Vamos ver se resolvemos isto institucionalmente e tal, e portanto, ir para a luta. E depois também vamos cá ver, eu também estou convencido que a maior parte daqueles militares eram bons moços, eram todos democratas, mas se calhar as convicções revolucionárias de uma grande parte deles não eram assim tão profundas e tão consistentes quanto isso. Mesmo as do hotel. Muito bem, estamos a ir rematando. Obrigado a todos e todas. Vou lá fora, não se quer ir. Aqui.